Meninas, a partir de agora é com vocês, tá? Eu tava ouvindo Maria Bethânia quando eu fiz essa canção, tá bom? Você gosta de cachorrada, não tem como negar. Quando os cachorros passam, começa a balançar. O rabo vai pra lá, o rabo vai pra cá. O rabo vai pra lá, o rabo vai pra cá. E os cachorros ficam tudo assim, ó. Balança o rabinho, balança o rabinho. Essa mina é atraente, ela é sensacional. Ela gosta dos cachorros só porque fazem tal. Au, au, au, au, au. Bem baixinho. Chama essa menina aí que tá de frente de você. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho assim, ó. Chega nela. Au, au, au, au, au, au, au. Estilo cachorro, estilo cachorrão, vai. E os cachorros ficam tudo assim, ó. Balança o rabinho, balança o rabinho. Um solinho assim, ó. Hoje é sexta-feira e tudo pode acontecer, inclusive nada. Não se empolgue, crianças. Você gostar de cachorrada, não tem como negar. Quando os cachorros passam, começa a balançar. Você gosta de cachorrada, não tem como negar. Quando os cachorros passam, começa a balançar. O rabo vai pra lá, o rabo vai pra cá. O rabo vai pra lá, o rabo vai pra cá. E os cachorros ficam tudo assim, ó. Cachorro grande e não de vira-lata. Ela gosta dos cachorros só porque fazem au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au. Ela gosta dos cachorros só porque fazem au, au, au. Faz igual o cachorro, faz au, au, au. Cachorrão, cachorrão, vai. Cansei de ser cachorro moço, agora eu sou cachorro louco.